Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto, e que no entanto volta sempre a enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo, feito um tolo, procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. O embaraço, novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago um peito tão marcado de lembranças do passado, e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração, meu coração, meu coração. Oh,